É um motivo de alegria estarmos hoje aqui reunidos na presença do nosso Deus poderoso, santo. E eu peço que você abra sua Bíblia agora, preparando seu coração para a pregação do Evangelho. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Uma maravilhosa parábola de Jesus que nos remete à eternidade na forma da punição e na forma da recompensa. Lucas 12, versículo 35. Amém? Todos acharam? Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as crianças, os criados e as criadas, me perdoem, a comer, a beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Vamos orar, preparando nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Deus amado, nós te suplicamos, Senhor Deus, juntamente com Tiago, Deus, a tua graça, que tu perdoes, Senhor Deus, os pecados do teu povo, da tua igreja. Os pecados, Senhor Deus, que atrapalham a nossa comunhão contigo e que impedem as nossas orações de serem ouvidas, Senhor Deus. Que nós sejamos, Deus, agora purificados pelo sangue bendito de Cristo, recebidos em tua presença, Senhor. E por misericórdia, olha para nós e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O título dessa mensagem que nós começamos a pensar na semana passada se chama Punição e Recompensa. Nós somos imediatamente remetidos por esse texto à declaração de que a vida no além, a vida no futuro, ela tem estreita ligação com a maneira como nós vivemos o nosso estilo de vida nessa terra. Tanto tem relação que a oração de Cristo disse: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Aqueles que buscam fazer a vontade de Deus na terra, eles não estranharão o céu. Mas aqueles que buscam fugir da vontade de Deus na terra, certamente o céu será um lugar enfadonho e entediante para estes. Porque esta vida, ela é uma preparação contínua para que o nosso coração tenha prazer em se deliciar eternamente na presença de Deus. Esse texto de Cristo é uma porção das escrituras que mostram a forma de Cristo ensinar através de parábola. E nós temos duas parábolas na mesma porção das escrituras, ou, se preferirem, duas versões diferentes da mesma parábola. O que nós ouvimos de Cristo é que existe um servo vigilante, aquele que aperta os cintos, que acende a lâmpada, e exatamente na hora que o seu Senhor chega da festa, ele está em prontidão, sem nenhuma interrupção e sem nenhum obstáculo para abrir a porta para o seu Senhor. Este espera. E por esperar a volta do seu Senhor, ele é vigilante, pois sabe que a volta do Senhor é iminente e pode acontecer a qualquer momento. E a Bíblia reforça essa ideia de iminência, dizendo que a vinda de Cristo será como a vinda do ladrão. Ou seja, tanto quanto o ladrão não avisa ao pai da família quando haverá de roubar, a vinda de Cristo será uma vinda súbita, iminente. Ninguém sabe o dia nem a hora. Cristo também conta a parábola que mostra o exato oposto da vigilância. Alguém que não espera, que atribui ao seu servo morosidade e lentidão para que ele retorne, Em consequência dele não esperar o retorno iminente do seu servo, enquanto ele administra todos os recursos, providenciando a alimentação dos criados, a limpeza da casa e toda a gestão dos bens do seu senhor, enquanto ele não espera, é exatamente o momento quando o seu patrão, o seu senhor vem, que lhe pega de surpresa, porque devido à morosidade que ele imputara ao seu senhor, ele começa então a viver uma vida leviana. Ele espanca os criados, ao mesmo tempo que ele bebe, come e se embriaga. Visto isso, irmãos, esse texto, ele nos apresenta a consequência da espera e o exato oposto, que é a consequência de alguém não ter no coração espera. Espera na Bíblia significa esperança. Esperar pelo retorno de Cristo não é simplesmente uma remota expectativa de alguma coisa que tem probabilidade de acontecer em grau muito pequeno. A esperança em Cristo é da mesma matéria da fé, tanto quanto a fé é a certeza das coisas que se esperam, de coisas invisíveis. A certeza da esperança é que aquilo que nós não vemos haverá de acontecer de maneira certa, porquanto Deus ele prometeu. Tudo gira em torno, então, da resoluta esperança. De um lado, a esperança é recompensada, e do outro lado, aqueles que vivem destituídos de esperança, eles serão punidos, porque não esperam a Deus e não têm nenhuma relação com o Cristo enviado por Deus. A pergunta, então, que eu quero responder nessa noite é a seguinte: o que nós podemos aprender sobre a espera? Em primeiro lugar, nós devemos esperar um juízo que seja final. Esse tópico nós refletimos na semana passada. Nós devemos esperar um juízo que seja final. Longe do juízo final apregoar a doutrina a respeito de um Deus carrancudo e carrasco, que virá intempestivamente num acesso de mau humor para punir aqueles que não amam, a justiça do juízo final promete que Deus haverá de distinguir o bom do mal, o justo dos injustos. Não se trata de um Deus descontrolado com acesso de raiva. Se trata de um Deus cujo domínio próprio é um atributo do seu ser. E este Deus, que age de acordo com a sua própria santidade, ele tem aversão ao mal e ele ama a equidade. Ele ama a justiça. A doutrina do juízo final declara que no final Deus haverá de diferenciar o mal do bem. Segundo Wayne Grudem, o juízo final nos dá a certeza de que, independente do que acontecer, Deus está no controle e produzirá um final justo para todas as situações. Deus produzirá um final justo para todas as situações. No final da história, nós não teremos a surpresa infeliz de vermos o apóstolo Paulo indo para o mesmo lugar que Fernandinho Beira-Mar. Por quê? Porque Deus haverá de diferenciar o bem do mal. E todo mal praticado em ação, praticado de forma catastrófica com consequências terríveis, e o mal também concebido no coração como uma leve faísca de fogo, serão punidos por este Deus para quem todas as coisas encontram-se claras e patentes perante os seus olhos. Nosso Deus não recorrerá a um amontoado de leis, pois nosso Deus, ele precisa simplesmente olhar para o profundo do coração do homem que ele criou e encontrar as motivações. Essa doutrina, ela é muito odiada. Por quê? Porque o nosso mundo ocidental, ele esculpiu a ideia cultural de que a nossa liberdade é um patrimônio que ninguém pode confiscar e mexer. O nosso mundo criou a ideia de que, por causa do individualismo, cada um tem o desejo e a vontade de privatizar a sua própria lei, a sua própria felicidade, e por isso não deve prestar contas a ninguém. Mas esta doutrina nos diz que nossa vida tem tudo a ver com Deus, porque nós pecamos contra Deus com os próprios recursos que Deus nos deu. Com a inteligência de Deus nós pecamos, com a afeição de Deus nós inclinamos a afeição para a criatura, com a vontade de Deus nós subvertemos a vontade ao invés de submissão a Deus em rebeldia contra o nosso Criador. O que mais podemos aprender sobre essa espera? Em segundo lugar, devemos esperar um final para os perversos. E aí nós entramos nas implicações das doutrinas do inferno. Muito é politicamente incorreto também nos dias de hoje falar sobre o inferno. Mas o que a Bíblia nos ensina é que existe um lugar onde pessoas irão porque disseram a Deus o seguinte: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas haverá um outro lugar que irá para este mesmo lugar as pessoas para quem o nosso próprio Deus haverá de dizer: seja feita a tua vontade, a vontade de vocês. No versículo 45 do nosso texto, nós encontramos o seguinte: mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Este texto nos ensina que todos aqueles que desconsideram a vida e a dignidade de Jesus, eles não podem esperar que Deus possa ter consideração para com eles. Pensem comigo, faz sentido Deus ter consideração para com aqueles que não tiveram consideração com seu filho unigênito? Faz sentido uma pessoa não amar a Jesus, odiá-lo, exterminá-lo na sua própria vida e consciência, camuflando toda a sensibilidade para Deus, sufocando toda a comprovação da existência de Deus e dizendo para si mesmo, ele não existe? Esta pessoa perverte a justiça de Deus em injustiça, adora a criação ao invés do Criador, coloca a sua afeição na coisa criada ao invés de colocar a sua afeição no Deus Criador de todas as coisas. Ela subverte tudo quanto Deus orienta pela revelação geral e pela revelação especial. E no final das contas, nós então ouviremos a notícia de que esta pessoa, que desconsiderou completamente Cristo de sua vida, que não o amou, que não depositou o menor carinho e a menor afeição a ele, vá para o lugar onde é descrito como está na presença dele face a face. Faz sentido alguém que não quer a face de Cristo nesta terra desejar ir para o lugar onde a face de Cristo brilhará para todo sempre no céu? Esta vida, ela tem uma inexorável, indissolúvel conexão com a vida do além. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como alguém cujo coração não se prende a Cristo nesta terra, haverá de querer ficar no lugar onde Cristo será o centro para todo sempre? Essa vida, ela é um treinamento para o céu. O culto, a igreja, o convívio com os irmãos, a leitura bíblica, as orações, têm como finalidade preparar o nosso coração para um estado de adoração constante para aquele dia onde as nossas faculdades mentais, intelectuais, volitivas, emocionais estarão completamente concentradas em Deus para todo sempre. Alguém descreveu o céu como a seguinte coisa, Charles Spurgeon, como o lugar onde a totalidade do nosso ser haverá de estar concentrada em Deus sem nenhuma reserva e sem nenhuma resistência. Imaginem, nós aqui, no culto mais fervoroso e apaixonante, nós percebemos que ainda existe uma parte de nós fragmentada que não se encontra presente naquele ato de adoração. E nós lamentamos por não termos estado na presença de Deus com a inteireza do nosso ser. Mas imaginem o local onde nós olharemos para nós e diremos, nós estamos plenamente conectados em Deus. A totalidade do nosso ser está plenamente conectada à totalidade do ser de Deus. Este texto, ele nos relata a respeito do servo que não esperou, do servo que não foi vigilante. E este é o centro da mensagem. Aqueles que esperam a vinda de Cristo serão recompensados. E aqueles que não esperam, que desconsideram a vinda de Cristo, irão para um lugar onde a desconsideração deles por Jesus Cristo será punida. O que eles quiseram na vida foi não estar perante Cristo. E no inferno, eles terão a sua vontade respeitada em grau infinito. Porque no inferno, eles estarão no local onde a vontade deles será feita. Eles não queriam Cristo aqui e não terão Cristo neste lugar. Este servo, ele imputa a vinda de Cristo morosidade, lentidão. E por causa dessa lentidão que ele considera ser a vinda de Cristo, ele bate nos criados e ele se embriaga. Aqui nós temos uma descrição da pessoa para quem o inferno é o lugar de merecimento. Essa pessoa, ela bate nos criados, ele é capaz de espancar, de oprimir os criados para quem ele deveria prestar cuidado, e ao mesmo tempo que ele é capaz de oprimir, ele consegue também se divertir se embriagando. Vejam como esta vida é uma vida neurótica e fragmentada. Por um lado, ele consegue oprimir, e por outro lado, a opressão com que ele oprime o seu próximo não é suficiente para inibir a sua alegria. Ele consegue ainda assim buscar um prazer falso e consegue se embriagar tendo prazer no exato momento quando o seu próximo está debaixo da opressão. Isto mostra que este homem, ele não tem simplesmente um repente de loucura. Este é o estilo de vida dele. E de tal maneira é o estilo de vida dele que ele fala consigo mesmo. Versículo 45. Meu Senhor tarda em vir. Ele não diz para os outros. Para quem ele fala, gente? Para si mesmo. Disse consigo mesmo. Ou seja, esta é uma mentalidade que existe dentro dele de uma forma que é um traço do seu caráter. Ele não crê que existe um juízo final. Ele não crê que existe uma recompensa. Ele vive sem saber o lugar para o qual ele vai. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. O caminho da opressão, o caminho de um prazer falso, se embriagando enquanto existe um mundo à beira do precipício, nós somos capazes de promover a nossa própria festa e a nossa própria felicidade. Este é o homem descrito como aquele que receberá punição e que será flagrado em culpa quando o Senhor voltar. O lugar para o qual ele vai, como ele disse, se chama inferno. E agora eu quero dizer para vocês o seguinte, que o inferno não é um lugar para o qual as pessoas vão contrariadas. A ideia que muitos têm no inferno é que as pessoas elas haverão de bater nas paredes e por todos os lugares pelas quais elas serão puxadas e haverão de ir para o inferno e ali ficarão para sempre invocando a misericórdia de Deus e dizendo para Deus, tira-me desse lugar. Não, gente. O inferno não é um lugar onde as pessoas clamarão para saírem dele. O inferno é um lugar onde Deus haverá de premiar a liberdade pecaminosa do homem. Vejam comigo Romanos capítulo 1, versículo 24. Diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Deus entregou esses homens à vontade de quem? À vontade deles mesmos. Vejam comigo. Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração. Deus entregou estes homens, ao seu próprio desejo. Ou seja, eles estarão exatamente no lugar onde escolheram estar, onde Cristo não habita. Por isso, C.S. Lewis, ele disse o seguinte, que o inferno é o maior monumento à liberdade humana. Não existe maior monumento à liberdade humana do que o inferno. Porque naquele lugar estarão pessoas que escolheram estar no lugar onde Cristo não está, onde Cristo não habita e não habitará para sempre e sempre. O inferno é o lugar que irá para o mesmo, as pessoas para quem Deus haverá de dizer no último dia, seja feita a tua vontade. A tua vontade será feita. O lugar que você escolheu é o lugar para o qual você vai. Por quê? Irmãos, é importante dizer isso. Porque num mundo que preza tanto pela liberdade, a liberdade é um jargão popular e é o caminho que as pessoas pensam que podem encontrar felicidade. Nós não podemos apresentar essa doutrina bíblica como uma doutrina que se constitui numa oposição à liberdade do homem. Mas o que a Bíblia ensina é que esta liberdade encontra-se escravizada pelo pecado. E como consequência da liberdade do homem ser escravizada pelo pecado, as decisões do homem serão instintivamente tocadas pela perversão do seu coração. E os homens escolherão de acordo com seus valores. O homem é escravo do pecado. E uma árvore má produz frutos maus. A natureza do fruto é determinada pela natureza da árvore. Outras perguntas que nós podemos fazer sobre o inferno são perguntas no que diz respeito ao grau de sofrimento nele. Nós vimos semana passada que este lugar é um lugar onde muitos serão punidos com muitos açoites e outros serão punidos com poucos açoites. Ou seja, uns rejeitaram o conhecimento de Jesus Cristo. Tiveram a Bíblia, tiveram a igreja, tiveram a pregação do Evangelho, tiveram acesso a reuniões de oração, a escolas bíblicas dominicais, e apesar de todo o conhecimento, de toda a luz que receberam, pecaram contra a luz, pecaram contra o entendimento que lhes foi dado. E esse entendimento e este privilégio, que é a luz que nos foi dada por Cristo, se torna numa grande maldição e num grande agravante, quando nós pegamos esse conhecimento maravilhoso de Deus e não vivemos à altura da dignidade deste conhecimento que Deus nos deu. Por isso, o juízo de Deus, ele considera o que é agravante e o que é atenuante. E é muito agravante para o homem ouvir o Evangelho, ouvir João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único, e desprezar o amor de Cristo Jesus. Os que rejeitaram o Filho serão punidos com muitos açoites. Os que rejeitarem o testemunho de Deus na criação serão punidos com poucos açoites. Jesus, ele disse, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até ao céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Jesus diz para aquela geração que estava viva na sua época, que via os cegos enxergarem, os coxos andarem, paralíticos se levantarem, os mortos ressuscitarem. Jesus disse que se Sodoma e Gomorra, conhece essas cidades? Aquelas cidades sobre as quais fogo e enxofre caíram do céu. Se Sodoma e Gomorra tivessem visto os sinais que aqueles conterrâneos de Cristo viram, teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E Jesus prossegue dizendo: digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Quem vocês acham que merece um juízo mais severo? Sodoma e Gomorra, que nunca ouviram de Cristo, ou as cidades que ouviram de Cristo e rejeitaram a Jesus? O que Cristo diz é o seguinte: quanto maior é o privilégio que você recebe e você rejeita, mais será a severidade do juízo de Deus para contigo. Muitos açoites para ti, enquanto para aqueles que nunca ouviram falar de Cristo serão igualmente punidos, porque pecaram com a lei do coração, pecaram com a consciência sensível que tinham para definir o que é certo e errado, mas rejeitaram simplesmente ao Criador e nunca ouviram do Filho. Os que nunca ouviram do Filho serão punidos com poucos açoites. E então esse texto nos diz que o inferno será um lugar de graus diferentes de punição. Isso contraria muito a ideia popular. As pessoas pensam que o inferno será um lugar de igualdade. É verdade? Que todos serão punidos da mesma forma. Que todos serão atirados para um lago de fogo e enxofre, serão punidos da mesma forma. E que o diabo terá o controle do inferno. Mentira. O inferno é lugar da ausência de Deus? Não. O inferno é o lugar da ausência da bondade de Deus. Ou melhor, da ausência da revelação da bondade de Deus. E se Deus é justo, o nosso senso de justiça, que instintivamente diz que uma pessoa que recebe mais deve ser punida pelo tanto quanto recebeu, e o nosso senso de justiça que diz, mas ele nunca ouviu, esse senso de justiça nosso é promovido pelo próprio Deus, porque Deus gera esse impulso de consciência, pois ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o inferno haverá de honrar toda a lógica do nosso impulso moral, que exige que alguém seja julgado por mais e outro seja julgado por menos. Agora, depois de tanto falar do inferno, alguém pode estar perguntando: e o céu? Será que esse pregador só fala sobre o inferno? Preciso lhe dizer que esse texto de Cristo fala sobre o céu e fala sobre o inferno. Então eu preciso dizer exatamente aquilo que o texto diz. Um pregador deve ser escravo do texto bíblico. Deve dizer exatamente o que a Bíblia diz, sem o medo de ser politicamente incorreto. Mas graças a Deus, embora Deus pudesse lançar todos os homens num lugar de tormentos, por que Deus podia fazer isso? Porque todos nós pecamos contra Deus. E se Deus ele lançasse todos no tormento, Deus simplesmente estaria honrando o seu atributo da justiça. Ele estaria dando uma proporção merecida ao grau da nossa ofensa contra ele. Mas a despeito de Deus poder jogar todos na punição e continuar sendo justo, este Deus decidiu revelar justiça e decidiu revelar também misericórdia. Isso me leva ao terceiro ponto, que fala sobre o lugar da misericórdia. Em terceiro lugar, nós cristãos devemos esperar uma herança de glória. Nós esperamos o juízo final, sim, porque Deus um dia haverá de dar o fim para todas as coisas de acordo com o merecimento delas. Nós esperamos um final para o perverso, sim, porque Deus no final das contas ele não pode tapar o sol com a peneira e dizer que a sua misericórdia é suficiente para esquecer do mal que o perverso comete. Não, Deus é puro de olhos, e tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Mas além disso, nós podemos e devemos esperar uma herança de glória. Jesus, ele diz a respeito daquele servo que é vigilante e que o espera, que ele será surpreendido, pois quando o senhor do servo voltar, haverá de acontecer algo muito surpreendente. Vocês se lembram como esse texto começou? Esse texto começou com a ordem de Cristo para que o servo se cingisse. Vocês lembram disso? O servo deveria apertar os cintos na cintura. E esse texto diz que o próprio senhor do servo, ele haverá de apertar os cintos. O senhor do servo, ele haverá de tomar a forma de servo, mesmo sendo senhor. Ele haverá de inverter os papéis e haverá de servir o servo que lhe espera. Versículo 37. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quem os servirá? o Senhor. Aquilo que o Senhor mandou o servo fazer no início, o próprio Senhor haverá de fazer, cingindo-se, preparando-se, adquirindo mobilidade para correr com pressa e urgência em direção ao seu servo. Nós esperamos que o céu seja o lugar onde nós esperamos ofegantemente encontrar com Cristo. É verdade? Sim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas este texto também define o céu como o lugar onde o nosso próprio Deus anseia estar conosco. Estou lembrado da última ceia? Jesus disse que ansiosamente desejava partir o pão com seus discípulos. O nosso relacionamento com Cristo não é uma espécie de amor unilateral, onde simplesmente nós o amamos e onde simplesmente nós estamos à espera dele. É verdade também que Deus encontra-se à nossa espera, que Deus anseia pela união indissolúvel conosco, num lugar onde nós e ele seremos um para todo sempre. Nós o amamos, e nós o amamos como uma reação primeira ao fato dele ter nos amado desde antes da fundação do mundo, quando ele decidiu fixar a sua afeição e o seu amor em nós. Quando em nós só havia vileza, maldade, perversidade, Deus decidiu nos tornar objetos do seu amor, não porque existia um objeto perfeito de amor para ele amar, mas porque Deus decidiu nos amar, ele criou um objeto de amor. Nós não existíamos em perfeição, mas ele decidiu colocar a justiça de Cristo em nós, criando alguém que ele pudesse amar e ter comunhão para todo sempre. O céu é descrito nesse texto como um lugar de felicidade plena. Versículo 38 diz: bem-aventurados serão eles se assim os achar. Essa é talvez uma das descrições mais precisas sobre o céu. O céu é um estado consciente da alma de bem-aventurança e de felicidade perante Deus para todo o sempre. Eu não estou falando, irmãos, sobre uma entusiasmada emoção como consequência de um álcool. Não estou falando da necessidade de uma droga que promove uma viagem a uma distância sideral para não encarar uma vida que é miserável. Eu não estou dizendo que o céu é uma suposição que nós criamos, porque a vida ela é tão pesada e tão massacrante que se nós não criássemos um ídolo chamado céu, nós não poderíamos viver uma vida amena e tranquila aqui na Terra. O céu não é uma criação nossa para amenizar-nos das dores da vida. O céu, ele é um lugar. Cristo estava na Terra e ele disse: é necessário que eu morra para que eu vá para o céu, para que eu faça mansões celestiais para vocês. Portanto, se o céu é um lugar, é porque Cristo saiu de um lugar e foi para o outro. Ele saiu da cruz e foi para o túmulo. Saiu do túmulo e ressuscitou. Transitou entre a terra e os céus durante 40 dias. E perante os olhos dos discípulos no Monte das Oliveiras, ele foi assunto aos céus. E ele disse que da mesma forma que ele subiu entre nuvens, ele voltaria também um dia. A certeza do céu, ela se firma sobre a veracidade e a confiabilidade da palavra de alguém que não mente. Quem disse? Foi Jesus. Em verdade, vos digo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Cristo, porventura, ele permitiria que nós nos enganássemos a respeito de algo tão vital? Cristo permitiria que nós encarássemos a vida inteira acreditando que existe uma ilusão no aquém? Cristo, ele não faria isso com a sua própria criatura, feita à sua imagem e semelhança. O céu é um lugar de plenitude de alegria, onde não haverá a menor falta de nada, não haverá nenhuma carência, e na presença de Deus haverá plenitude de alegria e à sua direita delícias perpetuamente, eterno prazer. No céu, a totalidade do ser humano restaurado estará perante a inteireza de Deus. A experiência celestial é a contemplação da face de Jesus para sempre e sempre, e a alma da igreja viverá uma irradiante alegria, um estado indizível de glória. Biblicamente, o que é felicidade? Felicidade para o mundo é ter muita sabedoria, conhecimento, status, fama, é ser admirado e ter uma reputação repreensível e libada. Às vezes, felicidade é participar do maior número possível de encontros sociais e ser respeitado e ser o galanteador. Mas, biblicamente, felicidade é a posse de Deus. E essa é a verdade que está presente em todos os livros de Santo Agostinho. Confissões, Solilóquios e A Vida Feliz. Agostinho vivia em torno da ideia de que a sabedoria buscada pela filosofia grega poderia trazer felicidade. Mas ele rejeita toda a ideia de que a felicidade pode ser consequência de uma busca humana. E ele diz: a felicidade é a posse de Deus. Este mesmo homem, ele disse o seguinte: tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará repouso enquanto ela não voltar para ti. A felicidade, o repouso, a vida plena é encontrada simplesmente quando Deus e o Criador, quando o Criador Deus e o homem se tornam um novamente. Quando nós poderemos dizer que houve um enlace matrimonial, que nós, a noiva, nos casamos com Cristo, que nós somos dele e que ele é nosso. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Agora, essa felicidade, irmãos, ela simplesmente está postergada para o céu. A diferença é: no céu, essa felicidade será plena. Mas será que aqui na Terra nós viveremos uma vida de infelicidade completa, de miséria? As pessoas que esperam essa glória do céu serão pessoas infelizes? Viverão uma vida tacanha, uma vida de ilusão à beira do precipício? Não. Jesus disse: alegrai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. O galardão de vocês é no céu, mas vocês já podem se alegrar agora, porque esse galardão não é probabilidade, não é uma chance pequena, é uma certeza com a qual vocês podem contar. Tá? E vocês podem apostar nisso com toda a confiança, porque vale a pena perder a vida para ganhá-la. E vale a pena perder a vida para ganhá-la, enquanto ganhá-la significa simplesmente perdê-la. Será que o céu, ele será um lugar estático, um lugar de ócio, onde nós não teremos nada para fazer durante toda a eternidade? Será que o céu será chato? Isso eu quero perguntar para vocês. Não, mas as ideias que nós ouvimos sobre o céu, de anjos com harpas, voando para aqui e para lá, nuvens de algodão, lençóis esbranquiçados e coros cantando um canto gregoriano para todo sempre. Será que essa ideia do céu não promove uma concepção de um céu entediante? Irmãos, pense na maior felicidade da Terra e multiplique essa felicidade ao grau infinito de perfeição. E vocês ainda assim não chegarão a uma mísera concepção do que é o céu. O céu será um lugar de alegria absolutamente perfeita e plena para todo sempre. Não será um lugar estático, sem progresso. Não será um lugar onde nós não teremos nada para fazer, mas muitas das coisas que nós começamos a fazer nessa terra, nós continuaremos fazendo no céu. Se no primeiro Éden, no primeiro paraíso, a Bíblia diz que o homem cuidou da terra, e a Bíblia chama o céu de segundo paraíso, nós podemos crer que no céu o homem continuará dominando a terra, criando, sendo engenhoso, inventando tecnologias. E eu sei que isso entra num campo de especulação que foge à nossa compreensão, mas é o que a Bíblia parece nos dizer. Por que ela parece nos dizer? Porque se o homem criado à imagem e semelhança de Deus recebeu a ordem para usar mente, usar sua criatividade, ser engenhoso, criar, dominar sobre as aves dos céus, os animais do campo e os peixes do mar, porventura o céu seria um lugar onde os nossos atributos da imagem e semelhança de Deus seriam esquecidos? Se hoje na Terra nós criamos porque somos a imagem e semelhança de Deus, amamos porque somos a imagem e semelhança de Deus, inventamos porque somos a imagem e semelhança de Deus, o céu é o lugar que a imagem e semelhança de Deus será plenamente restaurada. Por isso, nós devemos pensar que o céu, tudo nosso que foi dado por Deus, haverá de experimentar um grau infinito de potencialidade e de alegria. Isso levou Gruden a dizer o seguinte sobre o céu: a vida nos céus, a vida nos novos céus e terra, incluirá muitas coisas boas desta vida. Todos vão comer e beber no banquete do casamento do Cordeiro. Apocalipse 10:9. Jesus novamente beberá vinho com seus discípulos. Jesus fez a última ceia e disse que beberia vinho com seus discípulos de novo no céu. Lucas 22:18. O rio da água da vida fluirá pelo meio da praça da cidade, e a árvore da vida produzirá 12 tipos de fruto, e nós comeremos um a cada mês. A música, prossegue ele, certamente é proeminente nas descrições do céu em Apocalipse. Apocalipse fala muito de música. Parece que a música e outras expressões artísticas serão realizadas com toda excelência para a glória de Deus. Música é expressão artística. E se essa expressão artística estará presente no céu, nós não podemos duvidar que outras expressões artísticas também estarão presentes ali. Os seres humanos continuarão a exercer domínio sobre a terra e seus recursos por meios tecnológicos, criativos, inventivos, refletindo plenamente a sua criação, a imagem de Deus. Outra pergunta: no céu haverá progresso? Sim e não. Quando termina a santificação? No dia que nós seremos glorificados e não teremos mais pecado contra os quais guerrear. Então, no céu, não haverá evolução e progresso no que diz respeito à santificação, porque nós não nos tornaremos mais santos. Nós haveremos de ser plenamente santos e sem pecado. Contudo, haverá progresso no céu quanto a nossa nossa evolução do conhecimento de Deus. Por quê? Porque o primeiro obstáculo de separação foi removido. Deus é santo e o homem é pecador. O homem não será pecador no céu. Mas qual é o segundo obstáculo? Deus é infinito e o homem é finito. No céu, o homem haverá de se tornar infinito? Nunca. O homem será Deus no céu? Não, será homem. Por isso, no céu, nós haveremos de dar voltas e mais voltas em torno do trono de Deus, vendo por vários ângulos e vários perfis diferentes, vendo todas as matizes da glória de Deus, e nós sempre haveremos de encontrar um conhecimento novo e fascinante da glória de Deus a cada manhã. Quando o desejo termina, o relacionamento se torna insosso. Para que o casamento continue existindo, o desejo dos cônjuges deve existir para todo sempre. E no céu, o nosso desejo por Deus, ele haverá de ser fervoroso para todo o sempre. Nas palavras de John Piper, no céu, nós seremos alpinistas da glória de Deus. Alpinistas das montanhas íngremes da glória de Deus. Nós subiremos uma montanha da glória de Deus. E quando nós chegarmos no topo dessa montanha, e com sacrifício chegarmos ao último degrau, e acharmos terminou, nós olharemos uma cordilheira de montanhas à frente, e nós correremos pelos vales, subiremos outras montanhas, chegaremos ao cume e veremos outras montanhas, e assim por diante, sucessivamente nós subiremos cadeias montanhosas da glória de Deus para todo sempre. E o céu, ao invés de ser alguma coisa estática, será uma grande adrenalina e uma grande aventura para todo sempre. A aventura de explorar para sempre a glória de Deus, daquele em cujo fim nós nunca poderemos chegar, jamais. Irmãos, eu termino dizendo que o céu é o lugar onde existe a promessa não simplesmente de nós conhecermos a Deus, mas existe a promessa de que nós saberemos que somos conhecidos por Deus para todo sempre. Na parábola que Cristo faz um elogio, ele diz: muito bem, servo bom e fiel. Hoje, por mais santidade que nós busquemos, sempre ainda resta uma dúvida dentro de nós: será que nós agradamos a Deus? Será que nós estamos de acordo com a vontade de Deus? Mas para C.S. Lewis, uma das concepções de galardão é que no céu nós receberemos o elogio de Deus de que Ele tem prazer em nós. E nós não teremos dúvida nenhuma de que Ele nos diz: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, todo o meu prazer repousa na tua vida. O Deus Criador dos céus e da terra, o ser mais infinito, o ser infinito e mais perfeito de todo o universo, este Deus haverá de ter prazer na criatura que Ele fez. Haverá o dia em que nós saberemos que Deus haverá de olhar para tudo e dirá: tudo é muito bom. E nós seremos incluídos dentro da bondade de Deus. E nós não teremos nenhuma dúvida, nenhum resquício de dúvida de que nós agradamos a Deus. Conhecer a Deus é importante? Muito. Mas somente é importante à medida que nós atrelamos o conhecimento nosso de Deus com o conhecimento dele sobre nós. E nós saberemos no céu que ele nos conhece e que ele nos elogia. E este Deus haverá de abrir uma porta para a qual nós entraremos para todo sempre. Nesse mundo nós entramos por portas através do caminho malabarístico da performance. É o atleta que sabe que ganhou o prêmio porque correu mais rápido. É o primeiro aluno que passa no vestibular sabendo que passou em primeiro lugar porque estudou mais. E no final das contas, quando essas pessoas entram pelas portas, elas dizem: graças a mim. Mas no céu nós entraremos pela porta e nós diremos: graças a Deus. Isso é galardão. É saber que não haverá nenhum orgulho e nenhuma faísca dentro de nós acreditando que nós estamos ali pelo mérito, mas nós diremos: sou o que sou pela graça de Deus. Nós seremos plenos. O nosso cálice, ele será plenamente acumulado e enchido da presença de Deus, mas a cada manhã esse cálice vai se dilatando. Como as pétalas de uma flor, a pétala se abre, outra se abre, e quanto mais as pétalas vão se abrindo, mais a flor se torna dilatada e maior para armazenar mais orvalho. Deus haverá de nos expandir por toda a humanidade, por toda a eternidade, para que nós recebamos mais e mais conhecimento dele e subamos montanhas mais íngremes da sua glória. C.S. Lewis, ele diz o seguinte: a pessoa mais entediante e mais chata de conversar nessa terra, se você puder ver nessa pessoa, que essa pessoa haverá de ir para um estado perfeito de glória, você se prostraria perante ela agora e consideraria essa pessoa um deus e uma deusa. O cristão mais entediante, mais simples, será revestido da glória mais estupenda. A mulher cristã mais desprovida de beleza será muito mais bonita que todas as Gisele Bündchen do mundo. No céu nós seremos cobertos de glória, seremos tal como Cristo o é. E isso não é esperança pequena, isso é esperança grande. O problema do mundo é que o mundo tem um desejo fraco. Deseja álcool, sexo, reputação. Nós desejamos um desejo forte. Desejamos escalar as montanhas íngremes da glória de Deus. Abrirmos como pétalas de uma flor e armazenarmos dia a dia mais conhecimento da glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que hoje eu excedi o tempo que eu tenho planejado falar, mas eu queria muito terminar de pregar essa mensagem e não levá-la para um outro domingo. Então, peço perdão aos irmãos por isso, mas nós temos objetivado os 40 minutos de pregação. Vamos, nesse momento, pedir a Deus para que a nossa terra seja o hall do céu, uma preparação, um corredor do céu, em nome de Jesus. Deus amado, Deus glorioso, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Nós dizemos que tu és belo, perfeito, imaculado, incompreensível, incomparável. Tu és o Deus em cuja profundidade nós nunca haveremos de chegar, nunca, porque tu és infinito e nós finitos. Prepara a tua igreja, Senhor, para que o céu possa ser antecipado aqui na terra, para que nós possamos viver alegres, porque existe um galardão nos céus para nós. Existe uma porta pela qual nós haveremos de entrar, na certeza de que não entraremos por mérito, mas pela graça de Jesus. Senhor, leva-nos para esse lugar maravilhoso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus amado, a vida entediante, Senhor. Cinema, diversão, prazer, tudo é entediante quando comparado ao peso esmagador da tua glória. Que nós sejamos cristãos que vivem uma vida bonita na terra, porque sabem que tem uma herança no céu. Em nome de Jesus, dá essa esperança para a tua igreja. Em nome de Jesus.